quando ele fala que amai-vos uns aos outros, ninguém entende isso, né? Acha que amar é só aquele montinho ali. Mas não. É amar todo mundo. Daquele que tá na rua, que não tem o que comer. Até o que tem tudo. E isso é uma lei divina. A lei divina mais poderosa, que quebra com tudo que é mal. Fé, amor e caridade, meus filhos. Olha. Sempre. Nunca esqueçam disso. Pode perder um braço, uma perna, meu filho. Uhum. E aí fica lá, do mesmo jeito. Mas perder a cabeça, perde tudo. E é desse jeito. Pé no chão, cabeça pra frente, que dá tudo certo. Amor e fé. Se perder a cabeça, perde tudo? Por quê? Se sua cabeça estiver cheia de coisa que não tem um fundamento, você vai ter o quê? Pra passar pro outro. Pra passar pra si. Não vai passar nada. Só vai passar a mesma ignorância. A mesma coisa. Porque a gente aprende assim. É um passando pro outro. Então é dessa forma. Boa tarde. Graças a Deus. Tudo bom, meu filho? Bom, graças a Deus. A bênção. Graças a Deus, louvado seja. Que Oxalá te abençoe, viu, meu filho? Meu pai. Que as portas de Aruanda sejam os tempos abertos pra ti. Que assim seja. Graças a Deus. Quer que eu coloque o senhor aqui? Pode ser, meu filho. Agradeço. agradecido. Eu que agradeço. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Zé Barreira, meu filho. Zé Barreira? Isso. O senhor trabalha como um espírito militante nas ordens da luz da Sagrada Umbanda? E com muito amor, meu filho. Graças a Deus. Sou da falange da nossa mãe Iemanjá. É. Venho de Angola. Uhum. Claro que sim. O senhor trabalha em qual linha? Eu trabalho na linha da cura, meu filho. É? Da pequena Calunga. Lá do Cruzeiro de Oxalá. O senhor usa a roupagem do preto velho? Isso. Graças a Deus. Qual que é a função do preto velho na Umbanda? Ah, meu filho, é trazer o amor, a paz, a saúde e principalmente a mensagem para o povo da terra. O povo errante, mas que é um povo que é compreensivo e que dá para se lidar. Porque, na verdade, a gente aprende com nossos erros. Claro. Para ser compreensivo, o que é necessário? É necessário acreditar, meu filho. É necessário ter a uri aberta para o mundo. E saber amar um ao outro. No meio de tanta maldade e ignorância que está aqui na terra. E a gente vem para passar essa mensagem de amor. Para que todos estejam unidos. Quando o senhor aponta a necessidade de ter o ori aberto para o mundo, o que o senhor quer dizer com isso? A ori, meu filho, é a cabeça. Uhum. É isso aqui que move o homem. Quando você tem a sua cabeça aberta para o mundo, não tem nada que vale atingir. A sabedoria, o silêncio e o tempo resolve tudo. E o principal que é amar, não é, meu povo? Graças a Deus. Então vamos falar um pouco a respeito disso. A sabedoria, o silêncio e o tempo. Fala um pouco da sabedoria e que benefício ela pode trazer para a pessoa que a busca. A sabedoria, meu filho, ela abre o caminho pra gente o tempo todo. Triste o homem, que ele não tem conhecimento nenhum pra seguir na vida. Aquele que não sabe de nada, fala mentiras, fala coisas que não devem. Que é a ignorância do povo. Claro. E como que o silêncio contribui para o equilíbrio do encarnado? O silêncio, ele tem um poder, meu filho, muito grande. Às vezes, as pessoas aqui na Terra, elas não conseguem ficar caladas por nada, meu filho. Um joga a pedra e ela joga dois. E não é assim que se resolve as coisas. Às vezes, a ignorância que a gente recebe, a gente fica, ó, com a boquinha fechada, pra não piorar, espalhar a semente do mal. Claro que sim. E por que o senhor cita o tempo como um fator importante a se compreender? Porque o tempo, ele faz com que as pessoas aprendam. E a Umbanda é isso. É tempo. Não é de um dia para o outro que eu vou conhecer alguma coisa. Não é do dia para o outro que eu vou trabalhar. Não é do dia para o outro que eu vou estar vivo, é? Não, senhor. Hoje eu estou vivo, mas amanhã eu posso estar morto. Só o tempo responde qualquer coisa, meu filho. O tempo de amar, de receber, de dar e de sofrer. Porque a vida é assim, é caindo e levantando. Quando o senhor diz a vida é assim, caindo e levantando, o que as pessoas devem compreender? Elas devem entender que nem todo dia é dia santo, nem todo dia é bom, e a gente pega tudo que é de ruim e transforma em bom, ou então decanta tudo que é mal, tudo que faz a pessoa ficar triste. Tudo que faz a pessoa atrair os egum, que vão fazer um desastre na vida das pessoas. Que tipo de comportamento humano encarnado atrai egum? A maldade no coração, a falta de amor. Não compreender o que o outro segue. Viver em um mundo de perdição, de drogas, de bebidas, sem fé, sem amor e sem a compreensão da família e de Deus. E a falta de confiança em si mesmo, meu filho. Que o mais importante aqui na Terra é você ter fé em você. Mas no céu é no Pai Oxalá. Qual que é a diferença entre a gente ser uma pessoa ambiciosa, no sentido de ter um objetivo na vida, e ser uma pessoa gananciosa? A ambição, meu filho, é os seus desejos, é tudo aquilo que você quer pra você, mas sempre com o pé no chão. E já pro outro lado, já é cobiçar as coisas alheias, já é querer passar a perna, já é querer ter as coisas à força, sem o merecimento? Certo. Ah, meu filho, eu sofri muito no tempo que eu trabalhava naqueles canavial. E não foi à toa que eu perdi meu dedo trabalhando. Não foi à toa que eu lutei pra estar hoje aqui passando a mensagem pra vocês. Graças a Deus. Qual foi a maior lição que o senhor colheu da vossa última encarnação? A maior lembrança, meu filho, foi quando eu aprendi a amar. Eu aprendi que aqui na Terra o que vai resolver tudo é o amor. O amor é a base de tudo. Quando as pessoas se amam, se entende. E eu tive que perdoar a Brahma para conseguir tudo e me elevar até hoje. E foi aquele momento que me fez sentir o melhor homem do mundo. Quando encontrei meu pai Oxalá e minha mãe Emanjá, e eles disseram que eu não ia voltar como carne, mas eu ia voltar como espírito mensageiro que ia curar muita gente e que minha missão era essa. Então hoje eu tô aqui pra dizer isso, meu filho. Pra você e pra quem vai ouvir, certo, essa mensagem. Uhum. Claro que sim. O senhor acredita que quando a maldade é grande, justifica não perdoar? Não, meu filho. Perdoar não é ver o problema, mas sim ver o que a pessoa tem de melhor lá dentro. Porque além desse pedaço de carne que o povo carrega, tem um sentimento que no fundo, no fundo, todo mundo tem. E a gente perdoa pelo que tem de melhor. Nem que seja um tiquinho. Mas o arrependimento e o perdão é tudo. As pessoas erram. E é normal. Normal não é você errar o tempo todo naquele tijolinho preto. Uhum. E ficar lá, só indo pro caminho da escuridão. Aí fica sem luz, sem amparo, sem ninguém. Mas aí chega o momento que a pessoa, mesmo ela procura as coisas melhor de si. E esse é o momento que a Ori age para fazer com que as pessoas pensem em tudo que elas já fizeram, de bom e de ruim. Mas na verdade, meu filho, ninguém faz isso. Ai. Claro que sim. Meu filho, cadê minhas cachimbeiras? Eu gosto de bater umas brosas. Com a cachimba? Pitando aqui meu cachimbo. É? Graças a Deus. Ela vai aqui conseguir pro senhor. Enquanto isso, vou. O senhor me dá aqui a vossa mão um pouquinho. O senhor autoriza eu passar um paninho no rosto do médium? Ah, sim, meu filho. Vou fazer assim, então, pá. Assim, já resfria um pouquinho, né? Que aqui no Piauí tá um calor. E aí, meu filho, não tô sentindo calor nenhum. Pois é, mal o médium, né? E a gente já serve aqui, sendo servido pro senhor através dele, né? A gente sente, assim, uma gratidão muito grande, viu, vô? Muito obrigado. Graças a Deus. Então, enquanto vão arrumar a cachimbeira do senhor, como que funciona, qual é o limite que um médium pode sentir de amor e consideração pela sua entidade? Você sabe quando é que o médium tem um amor pela entidade mesmo, meu filho? Ah. É quando ele se entrega pra gente com fé, com a certeza que a gente nunca vai machucar ele. Uhum. Porque no fundo, no fundo, ele sabe que o tempo todo a gente vai estar ali. Uhum. No cantinho. A gente não abandona médium nenhum. Uhum. É eles que abandonam a gente. Às vezes, o médium fala, ah, mas eu não sinto, ah, mas eu não vejo, ah, mas eu não ouço. Mas não é assim. E é por isso que a gente fala, meu filho, do tempo. A fé pode estar pequenininha, Mas a gente tá lá o tempo todo. E quando o médium ele se entrega, a entidade, eu como ser de luz, e ele sabe que eu não vou fazer mal algum pra ele, é o momento que ele sabe do amor. E essa é a troca de amor entre espírito e médium. E fica os dois juntinho. Então esse é o momento que o médium tem a certeza que ele está ali trabalhando, não para a entidade, mas para o próximo e para si mesmo. Se a doença é causada pela lei da reação, portanto um aprendizado para o encarnado, se a gente cura alguém, não estamos indo contra a lei de Deus? Não, meu filho. Não, nada contra a lei de Deus. Quando a gente vai ajudar as pessoas. Uhum. Se hoje eu estou aqui, é porque Deus, meu Pai Oxalá, me permitiu. Uhum. Eu não vim aqui para ser preso de novo, como quando eu era encarnado. Eu vim para libertar o povo, que eu aprendi isso com meu Pai Oxalá. E ele me deu esse poder divino para curar. Mas a cura, ela só é válida. Assim. Uhum. A cura só é válida. Muito agradecido. A cura só é válida quando você tem um merecimento. Tá certo. Claro. Como faz para se proteger dos espíritos da zombeteiro, quiumba, que pode fazer um ataque contra nós ou nossa família? Sabendo que a gente não consegue ver eles, aí fica difícil. É por isso, meu filho, que existe a quantidade de religião que hoje tem, não é? Sim, senhor. Aí você tira. Em qual você vai ficar? A Umbanda, ela não carrega ninguém pra dentro do terreiro? Ela não vai tirar você de outra religião e botar ela nessa, não. Cada um vai aonde se sente melhor. E cada religião, cada terreiro tem o seu modo de tratar com os espíritos. Zebeteiro, o Zegum. Na casa aqui, os fios usam os contregum, meu filho. Ah, contregum é? Isso é as proteção que a mãe da casa manda. E a gente vai e abençoa. Quando o fio tem isso aqui, ele se protege. Mas quando tem um valor também pra ele. Porque não adianta nada usar alguma coisa e não ter valor. Sim. Então, esse contregum, todos os médios da casa têm que usar o tempo todo? Até o momento que se sentir seguro e que pode lidar com o mal e com todos os igum. E quando se sentir firme e ciente que está protegido, não pelos pedaços de paia, mas sim pelos espíritos como a gente. Minha filha apagou. Então, Existe uma forma de estar imune e essa forma é amando e confiando em vocês. Ou em qualquer outra religião que você esteja, meu. Toda casa tem fundamento. Não são todas que usam isso. Certo. Cada uma segue o que foi deixado de raiz. O que foi deixado aprendizado na casa. Eu acompanho meu filho desde que ele nasceu. E ele não me via. Nem acreditava. Tinha medo. Mas tudo tem seu tempo. E quando chegou a hora, eu arriei. E eu arriei para mostrar para ele que era verdade. E isso foi o momento que a gente se ligou. Olha. E foi no primeiro encontro. Ele teve a certeza que era eu e ele. Uhum. E mais uma falange muito grande, meu filho. Graças a Deus. Vou passar o paninho. Pode? Pode, meu filho. Graças a Deus. Com a licença. Muito obrigado, viu, vô? Tô gostando muito aqui de conversar com o senhor. E muito obrigado pela oportunidade desse estudo com o senhor aqui, viu? Graças a Deus. Ah, sim, meu filho. Você vai encontrar uma pessoa, viu? É? Que vai lhe encantar muito. Olha que coisa boa. É uma bênção de Deus, não é? Graças a Deus. O senhor fala além do senhor, né? Porque o senhor me encanta muito. Agradecido, meu filho. Graças a Deus. A beleza do amor das pessoas também me encanta, meu filho. É. Que coisa boa, avô. Às vezes, poxa, meu Deus, aquele velho vê até bondade no que não tem. É. Mas tem sim. Tem. E muito. Claro. Os velhos se tremem muito, né? Por que os pretos velhos de Umbanda se tremem muito assim, igual o senhor? Ah, meu filho, porque a velhice. Aqui vou o cachimbo. Tá certo. Já ouviu aquele dizer que os velhos, quando ficam velhos, começam a se tremer? Ah. Pô, é essa energia, meu. É a energia do peso da sabedoria. Não é não? Avô, o senhor tá colocando o dedo na onde tinha fogo, na palha. Não queima o dedo do médio? Queima não, meu filho. A energia que circula no corpo físico, espiritual, hiperespiritual, elas se unem. É aqui que você acha a confiança e a certeza de que tem alguma coisa, de que tem a verdade. Uhum. Ele não pega em fogo de jeito nenhum. Nem eu. Tô fora. Claro que sim. Eu meti o dedo e foi apagando. Aí, isso que deu. Então, vô. Aonde a gente encontra paciência quando as pessoas vêm insultar a gente sem a gente merecer? Aí é o momento, meu filho. Aí, o senhor pode falar um pouquinho mais alto, vô? Aí é o momento que vem o silêncio. Ah. O tempo. Olha aí. A gente não devolve nada. Com a mesma moeda. Sim. A gente dá a moeda que um dia ela volta de novo pra mudar a gente. Sim. Não é? É. Então é da mesma forma. Quando alguém fala do ser na sua frente, na sua cara, dizendo que lhe difamando, falando que não deve, quem não conhece não sabe de nada. Claro. Cito. Como é que a gente encontra disciplina para ouvir o conselho de um amigo que quer bem a gente? E aí a gente acaba não ouvindo e acaba se dando mal. Como é, meu filho? Como a gente consegue encontrar na cabeça da gente consciência para ouvir um conselho bom de um amigo ou de uma entidade? Que daí a gente não ouve e acaba se dando mal. Na Umbanda, meu filho, tem um dizer que é assim. Quando não vai por amor, vai pela dor. Certo. Você sabe dos problemas que você tem? Uhum. Às vezes você quer ouvir, mas às vezes acha que é besteira, que é mentira, e acaba caindo. E aí que se levanta. Isso tudo, meu filho, é o circo que faz. É caindo, levantando, aprendendo, até chegar à plenitude do amor. Muita gente diz que ama, mas amar é uma palavra tão forte para ser dada de graça. Claro que sim. Muitas pessoas falam sobre perdoar. E outras dizem que é possível nem ver o erro, nem julgar como errado, porque a gente também não é perfeito. É possível o ser humano olhar para alguma coisa e nem julgar? Nesse mundo, meu filho, do jeito que tá, todo mundo julga até as aperecatas que calça. Ai. Não é? Sim, senhor. Se tiver uma coisinha errada, não, não é desse jeito. Não é aquilo que eu quero, que é de tal coisa, é de tal coisa. Tá tudo errado. Não é assim. Deve botar essa coisinha aqui, que quase ninguém usa, na ação. Você pode perder um dedo, um braço. Aqui, vou. Agradecido. É o autocontrole. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Salve as forças dos preto velho, graças a Deus. Graças a Deus. Pode perder um braço, uma perna, meu filho. Uhum. E aí fica lá, do mesmo jeito. Mas perder a cabeça, perde tudo. E é desse jeito. Pé no chão. Cabeça pra frente. Dá tudo certo. Amor e fé. Se perder a cabeça, perde tudo? Por quê? Se sua cabeça estiver cheia de coisa que não tem um fundamento, você vai ter o quê pra passar pro outro? Pra passar pra si? Não vai passar nada. Só vai passar a mesma ignorância. A mesma coisa. Porque a gente aprende assim. É um passando pro outro. Então é dessa forma. Mamãe tem um filho perdido nas drogas. E ela peleja, faz de tudo. E já não sabe mais o que fazer. Que conselho eu vou dar para esse coração materno? Conselho para as mães, os filhos que estão perdidos nesse mundo, é tentar, meu filho, resgate. Porque eu sei que muita mãe tem esses pedaços de coração longe, perdido. E todo amor que ela deu, quando era apenas um zerezinho, foi perdido, mas na verdade não foi. Às vezes também, a mãe deve compreender a dificuldade de cada um. E aí volta, meu filho, aquela lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Se eu prego o mal, eu vou receber o mal. Às vezes, os pedaços de coração sofrem por causa delas mesmo. Ou a língua foi grande, o amor foi pouco. E é tentar resgatar tudo de novo, até conseguir. O ser humano que não tenta, ele não consegue nada. Claro. Que assim seja. Vovô, vamos combinar um negócio. Quando eu for passar o paninho no rosto do menino, eu antes vou colocar a mão aqui, pro senhor pedindo a licença. E se o senhor não disser nada, eu passo. Tá bom? Tá bom. Assim a gente não interrompe. Então, vô, quando o senhor fala assim, existe o comportamento da língua grande, que interrompe às vezes um processo de autoconhecimento, de cura, e faz as pessoas se associar com coisas que não levam para lugar nenhum. Fala mais sobre esse comportamento e por que se deve ter disciplina para evitá-lo. Por que, meu filho? Às vezes, vamos botar aqui na suposição. Pode falar. Suposição, vô. Licença. Pronto. Eu tenho meu filho. E tenho o filho da vizinha. E eu começo a falar do filho da vizinha e não olho porque tá dentro de casa. Esquecendo que tem um ali, mas o outro tá lá no outro. Fala do outro, se importa com o outro. E a importância desse aqui vai ficando. Vai ficando. E depois que ele tá distante, ela se pergunta por quê. E o porquê? Porque ela não deu importância. Ela tinha ali. E da mesma forma é para os filhos. Às vezes os filhos não dão importância para as mães, para os pais, e vão se distanciando. Aí quando ele quer puxar a corda quebra. Olha. E ninguém vai para lugar nenhum. Se eu estou tentando subir a corda quebra, eu caio. Como é que eu faço para me dar a corda? Não dá. Não vai dar. É. O jeito é você emendar um monte de cordinha até chegar lá. Sim. E desse jeito, meu filho, que vai resolvendo as coisas. O tempo resolve. O senhor parece que ensina que deve ter paciência. Só que na terra de hoje, as pessoas querem as coisas quando descobrem o que quer pra ontem. Acabou, meu filho. Como é que cura esse imediatismo? Às pressas? Mas ninguém nunca consegue nada às pressas, meu filho. Eu aceito, minha filha. Tudo bom? Às pressas, ninguém consegue nada às pressas. Quem consegue, pode até conseguir, mas depois perde. Posso querer uma coisa aqui, nesse instante. E às vezes a coisa do instante não é a coisa do futuro. É pensar no que você quer. É ter uma meta no que você quer. Se você é uma pessoa que não sabe o que quer de nada e quer aquilo ali feitinho na palma da mão é aquilo que eu quero nesse instante, nesse momento. E aí depois vai passando, passando e vai se desgostando daquilo. Ah, mas não era isso que eu queria. Era o que queria. Mas quis antes do tempo. É o outro mal da humanidade, meu filho. De não ter tempo. Nada que não tem tempo é bom. Você, vou lhe fazer uma pergunta. Pois não. Quando sua mãe estava embuchada do ser, você nasceu na mesma hora? Não, senhor. Então é desse jeito. O que ganha o ser humano de compreender que a vida se desenvolve num processo natural? Fé. Fortalecimento da fé. Você pode repetir, meu filho? O que ganha o ser humano de compreender que a vida se desenvolve dentro de um ciclo e de um processo natural? É a fé mesmo, meu filho. A fé, né? Fortalecimento da fé. Vai ter um monte de gente que vai dizer que não. Que é tato, é carne e osso, é físico. E nem tudo se explica com o que é físico. Olha aí. Às vezes, meu filho, a aceitação, mesmo que você não acredite, mas aceitar o que o outro está fazendo é bom. Porque assim você está se melhorando. Você não está julgando ele. Por mais que você não goste do que ele está fazendo, mas ele gosta, não gosta. Nossa. Então você tem que entender o que as pessoas gostam de fazer. Muita gente critica a religião banda, o candomblé, o espiritismo, o povo de vodu. O povo de Orubá e o povo de Queto, por causa das incorporações, meu filho. Você tá vendo eu me cortar em alguma coisa? Não, senhor. Você tá vendo eu matar o filho? Não. Tá vendo eu falando mal de alguém? Não. Então é a prova de que é verdade. Mesmo que as pessoas digam que não é verdade, a gente não vai poder chegar e dizer, não é verdade, vai forçar ele a acreditar. Acredita quem quer. Se procurou saber o que é e aprender o que é e mesmo assim falou que é errado, você não compreendeu e nem procurou elevação. Você procurou foi criticar o outro. É cada um com a sua fé, é cada um no seu lugar. Mas respeitando e se educando de todas as formas. Claro que sim. O senhor acha que intolerância religiosa deve ser combatida de outra forma que eu corrigi na mim própria, onde eu sou falho? Sim, meu filho. Quando você entende, conhece e tem o domínio do que você está falando, você tem tudo aquilo para falar do que você quiser. Mas quando você não sabe de nada, é melhor ficar calado. Silêncio e o tempo. Que boca fechada não entra a mosca. Sim. Quantas pessoas não morreram, meu filho, por causa dos preconceitos? É. Eu já morri por causa disso. Ah. E alguma das minhas vidas. Sim. Tocaram fogo. Lá na minha tenda. Tinha que fazer escondido. Mas ninguém vê. Que os homens maiores não queriam. Sim. Queria que a gente andasse com umas cruzes no pescoço, amarrado nas cruzes. Mas eu aprendi uma coisa, que aquela cruz que eles davam pra gente servia. Servia pra gente botar nossa fé e colocar do jeito que a gente queria. Porque mais que tudo, amar a Deus sobre tudo, todas as coisas. E Deus só é um. Quando a gente fala de Umbanda, é só um Deus. Que são tudo isso que a gente usa. A gente respira, a gente bebe, a gente sente. Não é? É. Os elementos da natureza, meu filho. É o Deus. Sem isso a gente não vivia. Tira tudo. E aí viver de quê? De nada. Porque Deus é isso, é a criação. Quando ele fala criação, é essa bênção que ele deu. O poder. E você respirar e agradecer todo dia por ter isso. Claro que sim. Vovô, qual que é a importância das ervas e o poder das ervas para o equilíbrio do corpo energético do ser humano encarnado? As ervas, meu filho? É. Muita gente diz que foi não serve para nada. Mas foi serve para muita coisa. Ela contém água, ar e energia, se purificando com aquilo tudo. O poder das ervas é um poder imenso. Foi a melhor coisa que Oxalá fez para que o homem tivesse o contato de se limpar, de usar para si mesmo. É como se ele tivesse tirado uma energia de Aruanda e oferecido para o homem de graça. E eles falam o quê? Mata, deixa para lá e não usa nada. Então o poder das ervas, a Umbanda ela só é erguida e se desenvolve com o poder das ervas, que é o poder mais natural e mais próximo da gente. Graças a Deus. Quando o médium diz assim, olha, se eu sou médium de Umbanda e o meu caboclo viveu na mata, ele sabe as ervas que existem e as ervas que precisa usar. Eu não preciso estudar nada disso. Precisa? O médium precisa estudar tudo. A entidade sabe. Mas ele vai dar um livro para ele ler, não. Mas também, às vezes, tem o poder do não saber, meu filho. Às vezes, o não saber é importante. Por quê? Se eu souber de tudo que o meu guia está me dizendo, eu não vou procurar fazer nada físico. Eu tenho que aprender. Porque eu não vou viver incorporado o tempo todo. É, não, senhor. Eu vou estar o tempo todo aqui, dando a mensagem, falando. Mas o médium ele tem que ter a concepção e o conhecimento real de tudo isso. Médio de Umbanda, que ele não sabe de nada, ele não vai acabar sabendo de nada mesmo. E às vezes, tem as entidades, como a gente, os preto velho, que fala tudo. Mas porque a gente quer que aquele médio evolua, porque ele tá procurando. E aquele que não procura, acha que vai receber do dia pra noite, e não vai. Mediunidade, meu filho, tem que se trabalhar, tem que se estudar, porque Umbanda tem fundamento, sim. Claro que sim. Quais são os maiores fundamentos da Umbanda? Fé, caridade e amor. Fé, caridade e amor? São os três pilares. Para seguir na Umbanda. Para seguir na Umbanda. E para continuar também. E para continuar. Se você não tiver fé e caridade e amor, você não está exercendo a Umbanda. Você está fazendo outra coisa. Mas não Umbanda. Certo. Claro que sim. Se a pessoa disser assim, eu sei magia negra, já vou poder proteger meu terreiro e o resto os guia faz, para dar caridade para os outros. O que, que eu vou aconselhar essa pessoa? Magia negra, meu filho? Aí não é Umbanda. Tá falando da Quimbanda. Uhum. E às vezes nem a Quimbanda faz magia negra. Magia negra é outro tipo de energia. Umbanda e Quimbanda. Quimbanda são os trabalhadores da noite. Da bendita meia-noite. Certo, é o que a gente chama da esquerda da Umbanda. Isso. Certo. E eles estão lá para proteger o terreiro, para que esse terreiro não deixe entrar o mal nenhum. Então eles ficam na vigília da casa. Na nossa casa, nós temos uma falange de trabalhadores da esquerda. E da direita também, que ficam na vigília. Porque eles trabalham em conjunto. Às vezes o povo fala que a Umbanda não tem que ter os Exu. Ah, o Exu é o primeiro que come. Se é o primeiro que come, é o primeiro que tem que arriar. Então, a casa de Umbanda ela é feita desse jeito. Dá a comida a Exu primeiro, para depois levantar. Não é só um que fica tomando de conta, não. É tudinho. Claro que sim. Vô, estamos chegando aqui nos minutos finais. Tem alguma pergunta que eu não fiz sobre um assunto que o senhor gostaria de ensinar? Meu filho, o que eu ensino, que eu já falei e vou falar, que as pessoas se amem. As pessoas devem se amar sempre. Quando você tem amor, você está elevado. Fisicamente, espiritualmente. Amar tem as palavras tudo em boa dentro dela. Então, no dia que todo mundo se unir e se amar dentro do mundo religioso, não vai haver preconceito, discriminação, mortes. Não vai. Porque o amor que Deus deixou pra gente, ele é único. E quando ele fala que amai-vos uns aos outros, ninguém entende isso, né? Acha que amar é só aquele montinho ali. Mas não. É amar todo mundo. Daquele que tá na rua, que não tem o que comer. Até o que tem tudo. Isso é uma lei divina. A lei divina mais poderosa, que quebra com tudo, que é mal. Fé, amor e caridade, meus filhos. Olha. Sempre. Nunca esqueçam disso. Graças a Deus. Então, qual que seria a sua mensagem final do encontro de hoje? Antes da sua mensagem final, por que que o senhor, depois de ser consultado, permitiu que a gente fizesse esse trabalho com o senhor? O diálogo com os espíritos. Na noite que foi dito pro filho, ele não queria. Ele ficou pensando. Não queria. Disse até que queria, mas não. E aí, ele pegou os veleiros dele, colocou lá nas pedras e me chamou. Mas eu já tava lá. E eu só abracei ele e disse, eu quero dar mensagem pro mundo e eu vou usar o que esses homens estão fazendo, meu filho. E aí, ele ainda disse assim, mas não, e se não der certo esse negócio, se me deixar mal, aí eu falei, cadê sua fé, sua confiança e seu amor? Aí o choro desceu. O choro desceu? O choro desceu do fio. Ai. Porque é assim que a gente toca, meu filho. No coração. Ele falou, tá bom. E hoje tá aqui eu falando a mensagem pra vocês que estão aqui nesse casulo. Ah. De luz. Claro. De fé e de amor. E pras pessoas que, do mundo que tá acompanhando, de né? De sinceridade. Fé, amor, sinceridade. Pra todos. Sim. Então, meu povo, eu deixo pra vocês as ervas de Aruanda, as folhas que meu pai Oxalá e minha mãe já me deu pra me carregar, e abençoa a ori de todos para um caminho de luz, força, fé e caridade. Tá certo, então. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós. Eu tô muito agradecido, viu? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre com essas oportunidades benditas desses encontros que nos instruem e nos orientam. Vou. Que Oxalá te abençoe, meu filho, nessa tua caminhada, que é mostrar a realidade que a gente vive. Uhum. Muita força e muita luz. Graças a Deus, que assim seja. Com a sua bênção. Aqui eu te entrego. Oi. Algo muito precioso, que não é físico. Sim. Mas é espiritual. Olha. Leve e coloque no peito. Eu vou pôr aqui dentro do meu coração, vou. Pronto. Graças a Deus. Muita força e muita luz, meu povo. Que Oxalá abençoe a todos.